Canal 2 da Atena Web. Cruzamentos sem parar e perdido em sentimentos, sem saber o que fazer. Eu vivo estes momentos a dizer um dia de cada vez. Nesta estrada que é a vida, decisões para tomar, e entre dúvidas e incertezas alguma coisa irá mudar. Assustado e sem saber o que mais há a fazer, eu vivo estes momentos a dizer um dia de cada vez. Mais um desencontro, um registro no diário, tanta coisa para contar no meu espaço imaginário. Eu decido continuar, decido arriscar. Eu decido continuar. Só quem não tenta não se arrisca a falhar. Trancadas já não há mais paciência. Morena, cheiro de alegria. és mai constante. Vivo contigo a saudade do filho que parte para longe de ti, buscando noutras paragens o pão que lhe negam aqui. Minha boca em tua fronte, toquei-te a pá, como se fosses harpa. Escorreguei em teu ventre como vento, e atravessei-te a mim como se fosse farpa. Deixei crescer uma vontade de vagar, deixei crescer no peito infinito, morrer a morte lenta do desejo, e em cada beijo abafei um grito. Quando desfalo o livro velho da memória, sinto que o tempo passando à tua beira é um espaço bom que há na minha história. E foi bonito ter vindo companheira. Inventei mil paisagens no teu peito, rebentei de loucura e fantasia. Quando me olhavas devagar com esse jeito, eu descobri tanta coisa que não via. Havia em ti uma forma grande de incerteza, que conseguias converter em alegria. Havia em ti um mar salgado de beleza, que me faz sentir saudades em cada dia. Quando desfolho o livro velho da memória, sinto que o tempo passado à tua beira é um espaço bom que há na minha história. E foi bonito ter vindo companheira. Este é o seu Canal 2 da Antena. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor,

chuva, os campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme, intensa, aguda. Mas é preciso morrer. Estolho, é preciso penar para aprender a viver. E a vida não é existir, não é mais nada. A vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o Yeah. votar com o Canal 2. Amar, vou andar